Segura lá então. Te procurei pela cidade, em cada rua, em cada esquina eu te busquei. Te procurei entre o céu e o mar, em nenhum posso te ouvir, posso te ver. Se ainda me resta uma esperança, no fim dessa estrada eu vou estar com você. Parece distante a felicidade, é como a água que escorre pela mão. Pode estar perto, onde eu não sei. É mistério que agride o coração. Posso te ouvir, posso te ver. Se ainda me resta uma esperança, no fim dessa estrada eu vou estar com você. Posso te ouvir, posso te ver. Se ainda me resta uma esperança, no fim dessa estrada eu vou estar com você. Te procurei